Mas é o sol, uau, mas é o mé, mi, é o mé, do mi, é o mé, do mi, mi, mi, mas é o mé, mé, mé, mas é o mé, mé, do mi, mas é o mé, mé, do mi, e agora é o ré. Mas é o dó, dó, dó, dó, dó. Mas é o dó, dó, dó, dó, dó. É o dó, dó, dó, dó, dó, dó, dó, dó, dó. Ré, mi, e o fá não sei, o sol e o lá, e o seu também não sei. Yeah. E assim acaba. Acaba 10 músicas. Ainda tem mais.